Ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na Serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra. Através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Desde caminho até a Vila Real de Santo António, a costa marítima portuguesa é rica em peixe. Daqui hoje iremos fazer uma digressão gastronómica de norte a sul. A proximidade de Caminha com o rio Minho e o mar fazem emergir o peixe fresco. A truta, o salmão, o sável, o linguado, a sardinha, a lampreia e o robalo. Em Caminha, sugerimos, por exemplo, o robalo escalado do mar da Ínsua, a parrilhada de peixe e o arroz de sável. Já nos sentamos à mesa, que a história nos pôs à frente, e afogamos a tristeza em moscatel e aguardente. Campeões do bem comer, juntamos as iguarias, o trago mágo e doce das velhas especiarias. O gengibre e a pimenta, a canela e o açafrão deixaram o Oriente aqui mesmo à nossa mão. Biscoitos e carne salgada a bordo de Catarau deixaram-nos marinheiros saudades do bacalhau. Bacalhau é um nobre, seja qual for a baixela, e mesmo que seja pobre, tem presunto e tem morcela. Tem cozido à portuguesa, tem chanfana e muito mais, e também quer pôr na mesa os vossos conventuais. A sorda arentejar vão fazer desta memória uma inventada de desejos. Pelas errâncias do mundo espalhamos mil paladares. Aqui tens a mesa posta para o dia em que voltares. Sorda alentejana, vinhos enchidos e queijos vão fazer desta memória uma ementa de desejos. Pelas irrácias do mundo espalhamos mil paladares. Aqui tens a mesa posta para o dia em que voltar. Chegamos agora a Viana do Castelo, a capital do Alto Minho. Aqui podemos encontrar a clássica sopa de peixe, o arroz de peixe ou ainda o ensopado também de peixe. Como grelhados podemos escolher o robalo, o linguado, o rodovalho e no verão a sardinha. Outro delicioso prato que por esta zona encontramos é a lampreia à bordaleza ou em arroz. Em Portugal existem 6 espécies de lampreia,

Morro de amor nesta rede que teço, e é no sal do suor que eu aconteço. Para além da salina, o horizonte me ensina que há muito mar, muito mar para lavrar, para lavrar. Em Boarcos e Cova Gala, à Figueira da Foz, os carapaus grandes são designados por chicharros e podem comer descalados ou salgados, cozidos com grelos, assim como as cavalas com umas rodelas de nabo e grelos. Tradicionalmente, aqui há pratos de peixe em que os grelhados de robalo, sável e lulas são sempre muito apreciados. Os carapaus enxambrados, assados levemente, acompanhados com broa ou batata cozida, são de fazer crescer água na boca. Também aqui têm lugar as maçadas de bacalhau ou de patas roxas e a raia de pitau, para além da sempre apreciada e saborosa sardinha. Domina a famosa caldeirada, a lagosta suada e a sardinha assada, acompanhada de batatas cozidas e pimentos verdes. Na Ericeira, um dos belos pratos que poderemos apreciar é a deliciosa e rica sopa do mar. Continuando a descer para sul, detenhamos-nos na saudosa Costa da Caparica, onde é obrigatório saborear um prato da tradicional caldeirada caparicana, a qual vem já ao longo de uma vintena de anos a ser elevado ao concurso promovido pela Junta de Freguesia Local e que conta com a participação de quase 4 dezenas de restaurantes aderentes. Também em Sesimbra, a caldeirada e o peixe grelhado são reis, tal como em Setúbal, a terra do Rio Azul. No corpo levo a alma sadia, a rábida colina, o meu rio a chorar. Longe Troia some as velas e os nomes desses barcos ancorar. Na saudade eu vejo o sado das pescas e do fado, no lamento dessa voz vinhas velhas das vindimas, na água tinta dessas rimas. Nós os dois um dia sós, vestido branco a vestir, tantas noites sem dormir, de prata o rio pinta a lua, os vulcões dessa garganta. Setúbal cais que canta, anda bocage pela rua. Água do Iro Moscatel, meus brilhantes pelo céu, no olhar dessa menina que hoje canta a lembrar. Pousa os braços sobre o mar, no corpo levo a alma sadinha que hoje canta a lembrar. Pousa os braços sobre o mar, no corpo levo a alma sadina. A caminho da costa vicentina, Sines tem o seu maior porto português de águas profundas. Apresenta-nos uma cozinha que tem como base o peixe e o marisco. Apreciamos, por exemplo, as migas com peixe frito ou o arroz de caramujos. Com Sagres à vista, é tempo de descobrir o sabor da cozinha regional típica algarvia. Comecemos com um suculento gaspacho antes de nos deliciarmos com uma caldeirada ou um prato de choquinhos fritos com tinta. Em Olhão, apreciamos um litão à moda de Olhão. O litão é um pequeno tubarão parecido com a pata roxa. Prepara-se abrindo o litão, passa-se por sal e seca-se ao sol. Depois é guardado durante alguns meses, devendo demolhar-se antes de ser preparado. E assim findamos a nossa viagem pela costa continental portuguesa ao chegar a Vila Real de Santo António. Escolhemos o atum que aqui é rei no mês de maio, em festival gastronómico organizado pela Confraria do Atum. Escolhemos a estupeta, que é confeccionada com atum salgado, tomate, pimento e cebola. E é tudo. Aqui fica o convite para uma bela refeição de peixe. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Marzia na Serra, aqui na Rádio Boa Nova, às segundas e sextas-feiras, às 21 horas.